Ana Golfo 677, nível aprovado 170. Decolando na saída Conde, primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 0260, controle Salvador 1208. Sente autorizado, Juliette Papão, nível 970, via Golf 677, roda do plano, decola 10 esquerda, na saída Conde, locado 0260, 1208, controle do 2796. Protegimento correto, chame para estacionamento. Charlie Bravo Alfa, solo 15 direita, livre a livre à direita, e chame solo, resumo decimal 9. Ciente. Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, autorizado ingresso Taxiway Alfa, reporte antes da Juliette. Sano 366, iniciando, Sano 3304. Sim, Sano 3304, aguardo a transferência. Seja fácil, Torre. O noite desse mal 395. Bom trabalho. Isso, Juliette. Ingresse Pátio 1, contorne o Pátio 1, Taxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame Torre 118 desse mal 95. Disponível sua frente, em redução. Está reduzindo o tráfego no Chicago, na 63. Bom dia, ajuste no zero no 5. Tráfego avistado, posto autorizado, ajuste no zero. Vento 350 graus, 3. Ok, sente, posto autorizado, vento 3305. 3304. forma é Oscar mais que antes, mantém assim condições visuais no 1000, né? Voando direto o farol de Itapuã, reporte para descida. Copiado. Tá passando, gosto quanto é o quilo, confio o procedimento que vai efetuar. NDD, Zulu, dá uma zero, para cá o quilo. Passando, gosto quanto é o quilo, tem, desça para 2 no pé, ou a gente 0 no 4. Autorizado NDD, Zulu, reporta, Duna. Para 2 no pé, a gente está para 0 no 4, vai reportar estabilizado, para cá. Autorizado, prosseguir até Aerostar. Torre Salvador, Xanã 6312, vai passar o Sierra Vitor 372 e baixo para baixo. Xanã 6312, continua a aproximação, lá de direção de pouso, ajuste no 04. Cruzado 1014, aguardando a autorização, confirme a pista da molhada, senhor. Três 304, somas 23, direito, 1, 2, 1, 9, 4. 2, 1, 9, boa. 3, 6, 3, 1, 2, pouso autorizado, pista no 0, vento norte, 4 nós. Repouso, pista no 0, pode confirmar que está molhada a pista? São 3304, autorizado ingresso Alfa e Juliette até o portão 06, parte 1. Alfa Juliette, 206, 4-1-304. Já cotejou que o pouso está autorizado. Eu perguntei ao senhor duas vezes se a pista está molhada. Negativo, pista seca. Ok, muito obrigado, 6312. Doutor, bom dia, o voo no 095, nós temos a Oscar. Autorização com fim. Pode estar ingresso, Oscar Golf no plano. Do plano na Zulu 21, nível 360 autorizado, decolando na saída Arbo 1 com transição Elefa após Nitibo. Primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5154. Controle Salvador 1208. Firmo voo 095, autorizado Salvador com fim. Via Zulu 21 e conforme rota, nível 360. Decolada 1-0, Nítimo, ah, perdão, Arbor, Uno, transição LF, depois direto Nítimo. Primeira curva é à direita, 5154 transponder e 2085 é o controle. Uno 095, controle 120, decimal 8, transponder 5154. 5154, 1208, o gol 1095. Gol 1095, TJ correto, chame para o estacionamento. Chama para nós. Gol Criforme, autoridade do ingresso, esquerda via pista, reforte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. É 63 no 2, solo ao 25, direito no 21, no decimal 9 é solo. Gente, vai lembrar a direita no final, solo 219, 63 no 2. Controle, o Oscar Hotel Kilo estabilizado, o MDB Zulu, da 1-0. Abacango, Oscar Hotel Kilo, torre 1-8, decimal 9-5. 118-95, Oscar Hotel Kilo, graças. Bom dia, Abacango, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, continua a aproximação, a gente na 0 no 4, aguarde a autorização de pouso. 0 no 4, aguardando para pouso, Oscar Hotel Kilo. Oscar Golf, uniforme, inicia de imediato. Decolagem utilizada, pistão 7, reto 350 grau, 39. Eu acho que eu vou firmar. Hotel Kilo, pouso autorizado, pistão 0, vento variável, 2 nós. Livre pouso, pistão 0, Oscar Hotel Kilo. Oscar Golf Kilo, autorizado, sem ingresso, pistão 7, esquerda pista, reporte, cabeceira no 7, pronto para decolagem. Oscar Hotel Kilo, após o pouso, qual é o pátio? Pátio 5, Oscar Hotel Kilo. Entendi. Oscar do Salvador, Rua de Azul, 4299, tá ótimo. Azul 4299, está autorizado Campinas. Conforme a rota do plano, Nampa Zulu 1-0. Decola na saída da El Leda Motiva, A primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5162, controle Salvador 12, decimal 8. O nível aprovado 340. Ok, autorizado Campinas, via 340, conforme a rota do plano. Da fora da 1-0, curvana direita, Dael, Leda, Morte. Aciona 5162 e o controle 1208, 4299. Azul 4299, cotejou correto, chame para puxar essa na mão. Vale chão, posição 1. Puxa na minha 312, ingresse bate 1, portão 02. Ingressa no bate 1, posição 2, puxa na 693. Solo, gol no 095, pushback acionamento, posição 5. Gol no 095, aguarde apenas o ingresso do Avianca na Taxway Juliette, após está autorizado por César na chame táxi. Afirmativo, após o Avianca está autorizado, gol 095. Para Romeu, Romeu Bravo Oscar, prossiga, solo. Gente, agora só um momento para a cópia, o Papa Romeu, Romeu Bravo. Um minuto para decolagem, não é o que Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, cópia. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado Sierra November, Índia e Uniforme, conforme a rota do plano. Nível 200 autorizado, saída Arbo 1 após DCV. Primeira curva à direita, pista 17. Acione 5116, controle Salvador, 120. Para Salvador, bom dia, está passando a Astra Tranquila. Para a vossa primeira curva à direita, transponder 5116. Meu provoz que o cotejamento foi correto, confirme o pátio, seu bem e autonomia. Ciente. Para acionamento táxi de colagem, chame torre 118.95. Que negão no 015, Romeu Bravo. Sou Salvador, sou patrão, Oscar Teuquilo, bom dia. Aguarde, Oscar Teuquilo. Pois, você vai chamar, obrigado, até amanhã. Sou Teuquilo, confirme o horário do plano. Para o final quilo, livrou a pista, senhora, está em transporte inteiro, acabou de pousar. Oscar Teuquilo, confirme o pátio? Pátio sim, pastor Teuquilo. Gente, Oscar Teuquilo, autorizado ingresso Alfa e Juliette, contorne o pátio 1. Só observando o Bang da Gol no início do... fazendo o pushback, ok? Para o pátio 3. Chame na Lima. Alfa, Juliette, pátio principal, vai reportar na Lima, visual com o tráfego da Gol. Autorizado, chame táxi, chame para a decolagem. Papa Romeu, acho que a banquinha que chame a torre, 118, solicito instruções. Oscar Mike Yank, reporte na vertical do farol de Itapuã, o ajuste na 015. 015, autorizada na presente curva esquerda para a base 17 pela direita. Gente, 7, reporte na vertical do farol de Itapuã para o cruzamento. 7, reporte Araújo. Papai Lima, Fox 2, Sol Salvador. Te aguardo um instante para a cópia. Linha 7103, confirma. Para a cópia, aguarde Marinha 03. Oscar Hotel Kilo, autorizado ingresso na Lima Mike, Quebec, na Quebec Semitorre, 118.95. Livre, Lima Mike, estando na Quebec. Taxi, o voo no 095, temos 178 a bordo, 4 horas e 34. Campinas, alternativa. Voo no 095, autorizado táxi via Patium Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, que negão no 095. Ok, com ele 15, Patium 1, Índia, ponto de espera 295, o voo no 095. Papapapá, Lima, Lima, Fox, cópia. Lima Lima Fox, autorizado Sierra Delta Golf X-Way, 1000 pés. Decolando no corredor Axé. Primeira curva à direita, pista 1-7. Acione 0134, controle Salvador 1208. Lima Lima Fox, cotejou correto. Confirme o PAT, POB e autonomia. POB. Lima Lima Fox, ciente para acionamento táxi decolagem, torre 118.95, que negão na 015. Fox, autorizado o assinamento, chega pronto, tá? Oscar Maikank, base direita da 17. Oscar Maikank, foi autorizado capítulo 17. Vento 0-0 grau, 3 horas. Yank. 03, autorizado Porto Seguro, conforme a rota do plano. Na Golf 677, nível aprovado 060. Decolando na saída Coral, com primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 0277, controle Salvador 1208. Olá, pista 0, vento 0-0 grau, 3-0. Afirmativo, autorizado a Niane decolar na 1-0-0-95. Livre Rename, forma ali, iniciando 3249. 3859. 3859. Yeah. Sim, Marinha 7103. Alô, Salvador, bom dia, 3179, sente da OPS. Azul 4299, livre, puxe, acionar, chame táxi. Salvador 379, bom dia, gente, tem informação, ó. SAM 3179, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, bússola 10, nível 320 autorizado, decolando na saída da Euleda Motiva, a primeira curva direita, pista 10. Acione 5166, controle Salvador 1208. Utilizando 320 para Guarulhos, Retrovisor, pé Zulu 10, primeira aerovia, da eu, lei da morte, vai decolar com curva pela direita, da 10. 5166, eu transponho, 208, eu controle, 13179. 13179, cotejamento foi correto, você me puxa essa nave. Ponta da Pacheco, estrenamento, 13179. Solo Azul, 292769, para aqui, para a posição 4. Confirmando Azul, 2796. No parte 3, livre puxa acionar, chame táxi Azul, 2796. Mora táxi, 2796. Até a papá, reponte para ingressar a Lima, Lima Forte. Solo 840, livrar estacionar, frequência livre, bom dia, mas está mais quente. Bom dia. Peguei um Alfa Charge 90 aí no parque, reporte na Papá, o meu gancho para a Washington. Bola 095, decolar 241, no controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Lima Lima Fox, ingresso à esquerda, pista, reporte, cabeceira no 7, pronto para decolagem. Lima Lima Fox. Lima Fox. 5 ao controle, contato radar após 2000, voa direto, relefa subindo sem restrições. Após 2000, direto relefa, sem restrições, gol 1095. Lima Lima Fox, decolagem autorizada, pista no 7, vento variável 29. Ponto 00, está agora 31 milhas afastado. Bosca Golf Kilo, passo 075 para o 080 a 22 milhas e meio afastado. Posição. Para o táxi azul 4299, 126 a bordo, 420, Galeão. Azul 4299, autorizado, táxi à direita, Índia, com espera pista 90, chama a torre, 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 095, bom voo. 1095, ingressa Índia, Bravo, com espera 295, bom dia, a 299. As 279.000 autorizaram ingressar o pátio 1, após Índia, no ponto de espera da pista no 0, vai chamar a torre, em 118.95, ajuste de altímetro no 0.95. Jet 3859, em aproximação, chega trem e chame a torre, 118.95, pera aí. 1895, obrigado, até já. Ponto de espera da pista no 0, via Índia, a torre opera em 118.95. E o ajuste no 095. Sede Viva Táxi, até o ponto de espera via Índia, 118.95, no ponto de espera, o ajuste 279.95. 1-0. Passa 299, mantém o ponto de espera. Ok, vai manter o ponto de espera, tá? 1-0. Moveu o Bravo Oeste, do plástico utilizado, pistão 7, vento variável 1-0. Marinha 7103 para iniciar o táxi, vai chamar a torre em 118.95. Apenas confirma os dados, POB, autonomia e alternativa que já temos aqui como salvo. Bravo 7103, confirma a autonomia, bom voo. Aí é 7103, bom dia, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Marinho Hotel Fernando, está pronto o táxi. Táxi até o hotel e mantenha a posição no hotel, o Marinha 7103. Bravo Oscar, decolado aos 4.6, chame o controle 208, boa viagem. 208, grato, Romeu Bravo Oscar. Salvador, bom dia, o trânsito 3859, está passando 372. 3859, continua a aproximação, aguarde, está livre, 1015. 1015, aguardando, 3859. Lembra aí da Venice Nova Live. Consciente. Destino aí, Piau. Confere. Senhoria tem condições de voar direto para a localidade de destino? Afirmativo. Ok, suba sem restrições e voo direto, câmbio. Sem integrado, Oscar. 2796. Boa Fox, frequência livre. Pouso autorizado, pistão 0, vento 050 graus, 4 mais. Teve pouso na 10, 3859. Sim, Marinha está no ponto para dar uma atrás. 7, mantém a posição, Marinha. Certo. Apenas confirmando o plano para Cairo Lorenzo, no meu pé no corredor Axé. Gente, autorizado Serra Nozumba, Charlie Lima, conforme rota plano de voo. A 1.010 no corredor Axé, ingressa, primeira curva à direita. Após a decolagem da pista no 7, 0160 vai acionar no transponder e no 20.8 opera o controle Salvador. Sem restrições. Após 2.000, voa direto Leda, Leda Mótima. Após 2.000, Leda Mótima, azul 4299. Confirma somente o autonomia 3 horas e o PB padrão, né? Alfa Charlie Mike, confirma o nível solicitado para Bahreines? 2, 3, 4. Gente, 7220 foi copiado. Agora só um minuto para a cópia. Vamos confirmar seu plano junto à Faleia Salvador. Assim que tivermos alguma resposta, vai ser pago. Nome, informação, tá. O senhor 6319 é o controle Salvador. Ajuste agora o 9025, desça para 8000 e vai para o Serra Vitor 367 para aproximação à Renata. 8000? Alô. Romeu, Bravo Oscar, chame Recife, a frequência 1260 e gole. Graças, Romeu, Bravo Oscar, 260. E Mike, pronto, cópia? Papa, Papa, Alfa Charlie Mike, autorizado Serra 90, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 220, decola da 17, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição VATAP. 5174, sendo no transponder, e 120 decimal 8 é o controle de Salvador. 9251208, boa viagem. 1298, azul 2796. Correto, confirma somente parte o PLB, autonomia e alternativa. Mais, filagem autorizada, pistão zero. Água autorizada. Estou pronto, a torre, em 1.1.95. O ajuste no 0.95. Solo é o TAN-3304. TAN-3304, agora é só um minuto, copy, confirma o nível solicitado, é o 360 para Brasília? Afirmativo. Agora é só um minuto, copy. Ah, certo. Chame taxa. Pode para a posição 04. Decolado 54, controle 208, boa viagem. Gerador 208, controle. Positivo, livre. Controle Salvador, Marinha 7103. Marinha 7103, controle, contato radar, suba sem restrições e voo direto para Ilhéus. Gerador sem restrições, dá presente e voo direto para Ilhéus, mantendo a subida até o 060. Positivo, está em contato com o radar. Solo 2196, bom dia, autorização Porto Seguro. Bom, 2196, agora cópia. Na rota Bitolo 44, vai preparar da EU, Leda Seguro. Da EU, Leda Seguro, está aguardando, obrigado. Bom trabalho, 4299. Eu acho que é Golf Kilo. Aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço. Chame Ilhéu, frequência 1201. Senhor número 3, 1-1, desça sem restrições para 4000, autorizado a Rinar. Sim, 4000, autorizado a Rinar, para chamar 63 e 9. Control, insert in our altimeter 1015, clearance you 8000, and the flight direct Sierra Vista 367, over. Já passa para o táxi. É, só mais um, vai precisar mais um minutinho aqui na posição, o solo, o 3379. Suficiente. 3304, pronto, cobre. Não escuta, solo Salvador. Pronto, uma conta, 3304. 3304, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota plano de voo, piso 17, nível de voo autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva direita, arbo 1, elefa. 5404, acionando o transponder, 120 decimal 8, o controle Salvador. Estado Brasília, 360, Brasil 17, decolada 10, curvando à direita, Arbor 1, Elefa, 5404, transponder, 1208, é o controle. Correto, da 3304, contagiamento, chama pronto acionar, 0612 em posição. Afirmativo, já está pronto, puxa o bag acionamento. A gente vai aguardar só um minuto, a aeronave já terminou o push da companhia e vai iniciar ataque em alguns minutos, ok? Tá, ok, não estou escutando. Autorizado o carro até a Oscar. Fique atento se a torcedeira está fazendo um serviço ali na lateral da Oscar, entre a Oscar e a Romeu, na área gramada. Fique atento. Vou pedir para ele se retirar e reporte na Oscar para ingresso. O 9 6 Antônio Salvador, correção. Falou Salvador, nosso 4. Tem autorização do 2196? Já possui, pronto. Pronto, papel. Isso, no 9 6, autorizado Serra Brava para Serra, conforme rota, Pesulo 44, nível de voo autorizado 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, Dael Leda Seguro, será o perfil da saída. 5410, será o transponder, e 120, decimal 8, é o controle Salvador. 360, seguro, rota Pesulo 44, a subida Dael primeira à direita, após Leda. Direto Serra Golf Romeu. 5410, transponder e 1208 Salvador. 1296. Correto, protegimento 1296, chama para funcionar. Confirmação de posição no pátio. Posição 8, chamarelo, obrigado. Salvador, bom dia. 6312 para Recife, caso cópia. Autorizado Serra Brava, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Pesulo 17, nível de voo autorizado 350, decolada pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, transição Caju, será o perfil de saída, 5407, acionando o transponder, e 120, decimal 8, controle Salvador. Obtendo 1206, 1206. Na posição 02, correto protegimento, chama para acionar. Oxana 6312. Solo, tá 3179. Meu amigo, a gente teve um probleminha aqui na partida, vai ter que retornar para a posição. É, pode ser a posição 09? Vai manter a posição, só um minuto, coordenação com a infra-aero, só um minuto. Gente, está na sua escuta, tá 3179. Decolagem 3907, vento 030 graus, sem colagem. 29, coordenado já com a infra-aero, eles coordenaram a posição 14 do Pátio 1, a remota, à sua direita. Posição 14 do Pátio 1, à direita, obrigado. Falou, reporta calçado 14, ok? 3179. Sim, a gente reportará calçado 3179. Autorizado, puxa, chama táxi na 062. Recordando o táxi, 3304. Pois no 96, informa que a aeronave da Turkey já estava puxada na 09, sua retaguarda. É, vai prosseguir para o 14, ok? Vai aguardar só mais alguns minutos para início do push na 08. O ainda não está pronto, 2196, com certeza. Ah, sim, então só foi me confundido aqui. Vou 296, então chama quando pronto na 08. Parece, obrigado. Vou com o Vitorinho de Juliette. Positivo. Você que avisou, chame ele através do farol da barra. Foi entendido já na 14, na 3179, bom dia. Ah, negativo, o 3179 está informando com o colega aqui. 6319. Negativo, 3179. 35 agora, obrigado, velho. 95, 118, 95. 189, obrigado. Go to 171, clear to 4000 and clear to the air nav approach runway 10. Put your card in and that's runway 10, descend 4000 to go 2171. Pouso autorizado, pistão 0, vento 020 graus, 4 nós. Repouso, Rochané, minha 3 no 1, obrigado. Espera vista no zero, Torre Salvador, 1-1-1-95. O ajuste no 0-1-5. Pode esperar 2-2-9-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0. Xenem 6312, a coordenada com a equipe de solo. Passagem de rebote 320, companhia TAN, a cauda. Vai iniciar a puxa na 02 e chama a tarde. Solo 19, 209. 209, obrigado. Solo, bom dia, Xenem 3, irmão. Xenem 3, irmão, autorizado táxi Alfa, até a posição antes da táxi Juliette. Alfa antes de Juliette, né? 304, autorizado LA, decolar 50, vento 350 graus, 5 nós. Ali, decola 304. Azul 2796. Prossiga. 60 milhas afastado, serviço radar terminado, chamei na Caju 1203. Confirmou 1201? 1203. 1203. Azul 292796. Já, Juliette, frequência livre. Conforme o hotel Lima Tango ao controle, meu cordial, ajuste 1095, desça para 5000, voe com Serra Vitor 367 para aproximação a Renato. Qual o hotel Lima Tango? Serra Vitor 366, o ajuste é 1095. O 2171 on final, check landing gear, contact the tower, 11895. 11895, go 2171, thank you. Três zero quatro, controle, meu cordial, está em contato radar, suba sem restrições, após 2000, curva direita, voe elétrico. Táxi 128 a bordo, 3 horas, Aracaju. Sou 2196, autorizado o táxi até outra vez a posição 062, onde reporta. Táxi até o travesso 62, ou 0216. Xenem 6311, autorizado ingresso parte 1 na posição 02. Ingresso parte 1 na posição 2, né? 63 é 1. Vai prosseguir.